os seus já se acenderam, mil velas nos altares das colinas, guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços flutuados do seu tejo. Cobriu a colcha azul do céu estrelado e a brisa veio à noite dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ter uma tourada, depois de baile barro alto e pingo algum. No céu a luz cheia refugia, ouviu cantar a mal e então sonhou que era saudade aquela voz que ouviu.